viola, hoje chora sentida nos braços meus. E a razão desta imensa saudade é que seu grande parceiro foi morar com Deus. Não só essa viola, como um país inteiro, sentem a ausência deste ilustre violeiro, José Dias Nunes, o saudoso Tião Carreiro. Viola, com você no meu peito, me sinto um guerreiro pronto pra missão. Sou seu recruta que vive, que luta só para manter esta tradição de um povo caipira do interior. Canto com amor, coisas do sertão. Viola, com você nos meus braços, não existe cansaço pra me dominar. Encaro os espinhos que a vida tem, não deixo nada ou ninguém desanimar. Espelhando em um homem que o tempo não consome, sabendo que seu trono ninguém pode ocupar. Nas mãos do Tião Carreiro, grande rei violeiro, que hoje descansa em paz. Viveu seus dias de lutas e glórias, ficou pra história e não morre jamais. E dando sequência nesta trajetória, no braço desta viola, João Carreiro e Capataz. O destino aqui me trouxe, cantar pra você eu vou.